comer seu cu, Patrick. Estou pronto. Na fenda da sunga, piranha não cola, sai só vagabunda. Sou peixe gostoso, raça rof de sunga. Linguado na água, linguada na bunda. Filha da puta, cê é a fenda da sunga. Piranha não cola, sai só vagabunda. Sou peixe gostoso, raça rof de sunga. Linguado na água, linguada na bunda. Filha da puta, cê é a fenda da sunga. Na fenda do biquíni, nessa beat, falo uau. E água do mar, logo depois pensei mal. Agora desmaiei, fui pro mundo anormal. Onde os peixes são gay, eles gostam de anal. Que Bob, o Bob tromba, o mecânico sará. Tem a pica de seu forno. É os peixes que não gostam do cheiro de bacalhau. Daqui a pouco é troca-troca dos carbi de pau. Não é fenda do biquíni, aqui é fenda da sunga. Descapo o cabeçote da dor. Quero hambúrguer de siri, só que introduzido na minha bunda. Na minha bunda, na minha bunda. Sou tipo Mr. Krabs, só que fazendo boquetes em troca de cash, porque eu sou uma puta. Em alto mar, mesmo assim eu vou mamar. É melhor que se lembrar que essa é a fenda da sunga. Um bacana, bacana, louco, molusco na minha cama. Quatro tentas, um maluco que trata bem uma dama. Mamando uma estrela, cada ponta é uma pica. Ela apertou minha teta, eu engoli a água viva. Sem essa de fininho, ele sabe que é bom. Me jogou na cama e me enviou o plancton. É a peixe gostosão, eu curto, é no cu. Quem apagou a luz? Ah, foi Nosferatu. Very sexy, ela gosta maromba. Vai direto, leva tomba, sai bebido da minha rola. Homem sereia, cê não me escapa. Sempre tem viaga no bolso e dá uma bomba. Peixilhãozinho, cê tá fudido. Meto com gosto bem no teu fininho. Bob e Patrick, vamos num piquenique pra tacar a pica nos melhores. Na fenda da sunga, piranha não cola, sai só vagabunda. Sou peixe gostoso, raça rof de sunga. Linguado na água, linguada na bunda. Filha da puta, cê é a fenda da sunga. Piranha não cola, sai só vagabunda. Sou peixe gostoso, raça rof de sunga. Linguado na água, linguada na bunda. Filha da puta, cê é a fenda da sunga. É meu cu bem aberto. Oh!